Hey. Eu disse calma, aí é preciso sentir, pra que faça valer cada rima que escrevi, pra que não seja em vão ver a alma florir. Necessário entender o que viemos fazer aqui. Corre de si, corre pra si, pra que você corre? Se não sabe pra onde vai, não faz sentido, corre. Deus perdoa, só corri em busca do material, sendo que a vida é uma maratona espiritual. Animal racional se afasta do incondicional, se acha o maioral nesse inferno astral, se acha bom fazendo mal em prol do capital. Ser humano de sempre só pensa no individual, escreve a letra, fazer rap é treta, só brincadeira. Quando estiver na luta, vê pra quem ergue a bandeira. Uns querendo se limpar, outros querendo ser sujeira. A missão de muitos só vai até a sexta-feira. Eu disse calma, é preciso manter ter a esperança, e quem vai de embalo, sei que um dia se cansa. E se anda pra trás, que seja pra pegar distância, pra dar um pulo e deixar toda arrogância. Eu disse calma, é preciso manter a esperança, e quem vai de embalo, sei que um dia se cansa. E se anda pra trás, que seja pra pegar distância, pra dar um pulo e deixar toda arrogância. Um cheira, outros fumam, enche a cara, fica contente. Combustível pra fazer vários rap inconsciente. Inspiração que entra em um carro desgovernado, e se causar acidente nas consciências, não vai ser por acaso. Cansei de embalo, não quero mais pegar no tranco. Se for pra ter inspiração, que seja do Espírito Santo. A cada batalha, me sinto mais que pronto. A cada pessoa que escuta, realiza um pedaço do sonho. O que proponho é que cada um busque conhecimento, sentir esse Deus que habita aqui dentro. Não se enganar com quem só oferece veneno, e te dizer que o que sentimos falta tem preenchimento. Arrependimento pra se livrar de todo peso. Perdão existe porque Jesus pagou o preço. Pronto pra cada responsabilidade que mereço. No tempo certo, a vitória é nossa por direito. Eu disse calma, é preciso manter a esperança, e quem vai de embalo, sei que um dia se cansa. E se anda pra trás, que seja pra pegar distância, pra dar um pulo e deixar toda arrogância. Eu disse calma, é preciso manter a esperança, e quem vai de embalo, sei que um dia se cansa. E se anda pra trás, que seja pra pegar distância, pra dar um pulo e deixar toda arrogância.